tudo certo aí? Vou chamar aqui, vou parar de enrolação, vou passar o microfone para Emicida e vamos fazer barulho! A Bíblia fala de uma manhã no futuro, talvez seja esse em que nós estamos vivendo, em que todos poderão cantar uma grande canção pela paz. Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Eu tenho a impressão que esse furor de que eu falo na letra de... E essa manhã que a Bíblia diz, tem uma certa ligação. É difícil plantar ambição sem ver a ganância nascer no coração de um ser que nunca viu nada acontecer pra si, sabe? Nem ao redor, vai fuder quem tá do lado. Se isso te trazer o melhor e te fazer melhor, e o que é melhor aqui, parceiro? Cê vai viver de amor do lado de quem mata por dinheiro. Ruas vazias aqui ou em Gaza, hoje as pessoas boas se esconde atrás da grade das casas. Frio é habitual, saudade mais que normal. Solidão virou segurança, medo virou natural. Internet, rádio, MP3, 4, 5, 6. Talvez tenha poder, mas não aproximou vocês. Ao entender, sem sentir, vocês vão ver. No fundo, cada janela que se abre é uma porta a menos pro mundo. E vê-lo por um olho mágico rouba a magia que dava sentido ao dia. Ao esbarrar com quem não conhecia, era bom. Ficou pra trás. Tenho vários mano que não morreu, só que também não vive mais. Não existe meio certo, não. Nem meia verdade, não. Nem mais ou menos, não. Nem meia liberdade, não. Quando o tema é vida, meio termo não existe. Ou se é feliz, ou se é 100% triste. Os MC nem sabe mais se pede um drink ou pede paz. Se aqui é Disney ou Alcatraz, se nós é rujo, racionais. Se as mina é puto ou algo mais, se a cota é luto ou tanto faz. Se essa porra de nós existe mesmo ou é outra ideia que ficou pra trás. Enfim, não responde a questão. Por que a polícia para pra mim e os taxistas não? Porque eu tenho que provar que o meus bagulho é meu. Se eu não comprei, quem me deu? E seu gaguejo fudeu? Artistas mudando nariz de cabelo alisado. Reforça essa merda de que ter cabelo crespo é pecado. Século 21, progresso. Olha de novo, irmão. Cê vai ver que os pretos ainda tão na rua, no gueto e na prisão. Sem saber se são regra ou exceção. Todo mundo é igual e ainda assim nós tá fora do padrão. Hoje compro um disco que já ganhei no mês. Minha missão aqui é provar, é possível pra vocês. Mas o trampo exige foco, tem que viver a parada. Isso é fácil como tirar doce da boca de outra quebrada. Natural igual pentágono, ainda hoje igual Guantánamo. Meu olhar de quadrilátero diz que bom ainda não tá, mano. Tô caminhando, plantando o que precisa. O mar é imenso e vários estão emocionados só com a brisa. A vida acontece, não avisa, atrasa a caminhada de quem para nas balizas. Uns veio comer várias minas, outro assinar vários cheques. Uns pra ter várias treta, tio. Eu vim pra fazer rap, entregar meu tempo à causa sem pensar duas vezes. Crendo que a maior riqueza tá na paz do rei dos reis. A encontro em sessões junto a DJs, reforçando ideias como a de que creio em justiça, não em leis. E a cultura de favela, canto enquanto penso nela. Vendo vários ganhando a vida e vários perdendo ela. Pensando em fama, status, damas, contratos. Sonhos pequenos demais pra mim, vamos voltar aos fatos. É estranho 2009, o inverno é quente, no verão chove. A fumaça engole a luz do sol enquanto a terra se move. LCD, Kalashnikov, iPod, coquetel, molotov. Mulher melancia, Barishnikov, milhões de sabores, prove. Informações demais pra uma vida tão curta. Carros andam centímetros, aí vagabundo surta. Seguimos nos tempos difíceis que o de rock cantou. Mostrei o refrão pros irmão, logo geral concordou. Que é necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Não sabe pra onde ir, tem que voltar pro começo. Pra não perder o rumo, não pode esquecer do começo. Cê entende que assim é verdadeiro? Que cada dia que se vive é o último e o primeiro. Sei bem qual é a real entre todos os maloqueiros e da posição que ocupo. Por isso eu tô ligeiro. Jesus perdoou demais, morreu. Lampião confiou demais, morreu. Sou tipo um general que lidera uma tropa vinda do breu. E eu não confio, nem perdoo, por isso mandaram eu. Por isso mandaram eu. Por isso mandaram eu. Por isso mandaram eu. Não confio, nem perdoo, por isso mandaram eu. Porque nós... E vocês? Somos a multidão. Porque nós e vocês somos a multidão. E a multidão é Deus. Deus. Deus. Deus. Deus.